Have a good day. The Freaking Alternative, com Tiago Martins. Ah, pois é, e assim chegamos a uma dezena de emissões nesta segunda temporada. Este é o nosso 10º programa e até agora, meu Deus, estamos imparáveis. 9 entrevistas a bandas e artistas fenomenais, 6 histórias interessantes para contar, música de qualidade e boa para acordar os vizinhos, ahá, e parvoíce, porra, parvoíce até dizer chega. Bem verdade, viva o The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa, só na ESCS FM. E somos tão brutais, mas tão brutais, que este vai ser mais um grande programa, mais 2 horas sempre a bombar, com uma surpresa muito, muito especial. Bem, já não é surpresa nenhuma, porque estamos um bocado fartos de falar neles. É verdade, os grandes, enormes e letras à greve vão juntar-se a nós daqui a um bocadinho. Ah, pois é. Ah, pois é. Enquanto esperamos por eles, deixem então os Porcupine Tree alimentarem-vos a alma com Trains. Grande, grande malha. Set in match spite under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard this sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Oh, is the summer's slipping away? Oh, ouvimos os fantasmagóricos Porcupine Tree com o tema Trains do álbum Absentia do ano de 2002. E é com caraças que já lá vão 10 anos. Pois é, estamos a ficar velhos, mas é uma velhice como a do vinho do Porto, atenção, hein? Ficamos apurados, ficamos melhores e mais interessantes. Eu acredito que sim. É um pouco como esta rubrica que aqui vem. A cada programa que passa, as bandas melhoram, as descobertas musicais aperfeiçoam-se e não há ouvinte que não se delicie a ouvir esta porra. Portanto, vamos ao New Beats. Ah, vamos lá. Está bem? New Beats. New Beats. Freaking hell, chegámos ao ponto de ebulição, chegámos ao New Beats. Cuidado que hoje temos rocalhada da boa para acompanhar o pessoal nestes dias de quase primavera barra quase verão, ali taca-taco. Portanto, quem é que vamos conhecer hoje? Antes de mais, adianto que são portugueses, oh yeah, portanto voltamos a terras lusas e ao que de bom se faz no nosso país, seja em português ou em inglês, Portugal continua a mostrar qualidades inconfundíveis e jovens bandas plenas de potencial. É verdade. Portanto, os Musquei, não me deixam mentir, vão ver agora, ou melhor, vão ouvir agora, e eles aí estão. A banda que chegou aos ouvidos de Portugal com o single Just Say, lançada há cerca de um ano, aí está ainda a conquistar terreno. Terreno Tuga. E ainda bem, com um EP lançado e quase 2 anos de existência, os Musquei andam feitos malucos a tocarem por tudo o que é palco nacional. Eles já mostraram o que valem, mas não é por isso que param. Nem o céu é o limite e estes três jovens, o Miguel, o Ricardo e o Tomás, andam desejosos de lá chegar, de meter os pés nesse tal céu, nem que seja pela piada da coisa. Ora bem, os seus ritmos fazem lembrar os também portugueses da Glauca Noice e, em certos momentos de euforia musical, os The Ives, os próprios grandes The Ives, saltam-nos à memória através da voz do vocalista dos Musquei. Mas as comparações são sempre redundantes e nunca nos trazem nada de novo. Portanto, vamos lá reformular a coisa. Vale sim a pena referir que quase um ano após o seu primeiro EP, os Musquei voltam agora ao trabalho. Acabam de lançar o single So Tired, gravado nos estúdios da Corvo Records, com produção de Henrique Albuquerque e Rui Pereira. O tema mostra a evolução e o crescimento da banda neste último ano. E o que podemos continuar a esperar é que estes meninos não parem. Que arrebentem com muitas baquetas, que partam muitas cordas e que suem muitos, muitos palcos nacionais e internacionais também. Desejo-lhes o melhor. São bons, têm potencial e estão meio a reconquistar o garage rock nacional. E, portanto, por que não? Por que não reconquistar esse garage rock? Hã? Pá, para mim, olha, parece-me fenomenal. Acabámos então de dar uma visitinha aos nossos novos amigos de Musquei, mas a visita só fica completa, atenção, com uma música a fechar. Esta chama-se So Tired, é marcada por um riff de baixo, contrastante com acordes mais rítmicos e uma batida bem, bem dançável. Este tema serve também como uma amostra antecipada para o álbum que os Musquei estão agora a preparar. Ah, pois é. Ouçam, meus caros, ouçam e digam lá se não vale a pena ficar na expectativa. We'll be right back. Alternative. Ficámos com os Maskei no espaço de descoberta musical de que tanto gostamos. Ele chama-se New Beats. E ficámos bem, boa banda, bom som. A prova de que hoje, em Portugal, não se fica atrás, hein? Em nada. Temos trunfos para dar e vender, pá. E hoje mostramos isso mesmo com mais uma grande, grande entrevista, desta feita aos Eletra Zagreb, quarteto fenomenal do Indie Nacional. Oh yeah! Ando feito rapper eu. Isto vai ser do caraças, é só o que eu vos digo. Portanto, eles chegam daqui a alguns minutos, portanto, preparem-se. Por agora. Ai, que belo por agora. Rage Against the Machine. Com o quê? Take the power back, motherfuckers. Hã? Só assim. Yo, Rage Against. We'll be right back. check. We're gonna have to break it down. But the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it. Yeah, we hang from it. Gotta get it, put brother man. Like a motherfucker, brother man. It's bullshit, close the doors on those who try. The strangle and mangle the truth. Cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. Falar, rimar, whatever. ninguém. Sabes que levas de sério muito mais do que ninguém. É difícil não deixar de pensar nisso só porque me magoa. Por outro lado, quem sou eu para julgar outra pessoa? Odeio o materialismo, mas adoro Tommy Hilfiger. Curto o Puff Daddy e a Jay. Não é minha nica. New Selecta, New Selecta, New Selecta. What it is, come on, yeah, yeah, yeah. New Selecta, New Selecta, New Selecta. What it is, come on, yeah, yeah, yeah. New Selecta, New Selecta, New Selecta. What it is, come on, yeah, yeah, yeah. New Selecta, New Selecta, New Selecta. Come on, come on, come on, yeah. Selecta, porque não dá para parar nem a barrar. Deixar-me pacificar, deixar-me agarrar. Numa cidade de 1 milhão, às vezes sinto-me sozinho. De idealista a nihilista, fiquei pelo caminho. Como nesta malha, tudo na vida tem um certo balanço. Como sem luta não há tusa, não há tempo para anhanço. A batalha continua todo o dia que passa. Pago caro a fatura, mas não é caso para desgraça. Não posso queixar, tenho razões para rir de sobra. Às vezes é fodido, vendem-me banha da cobra. Assim até é bom. A pestana torna-me mais forte, como certos gajos na cana. Ah, New Selecta, New Selecta, New Selecta. What is, come on, yeah, New Selecta, New Selecta, New Selecta. What is, come on, yeah, yeah, yeah. New Selecta, New Selecta, New Selecta. What is, come on, yeah, yeah. New Selecta, New Selecta, New Selecta. Come on, come on, come on, yeah. New Selecta, New Selecta, New Selecta. What is, come on, yeah, New Selecta, New Selecta, New Selecta. What is, come on, yeah, yeah, yeah. New Selecta, New Selecta, New Selecta. What is, come on, yeah, yeah. New Selecta, New Selecta, New Selecta. Come on, come on, come on, yeah. Yo, yo, yo, yo, a maior banda do hip-hop nacional na história deste país. E por aí além, a opinião do vosso locutor apenas, atenção, acaba de rodar e de se fazer ouvir aqui no TFA foi The Weasel com Selecta. Música saída do álbum Podes Fugir, mas não te podes esconder, ano de 2001. Bons tempos, sim senhora. Calças da resina, chapéu da New York para trás, correntes a saírem dos bolsos, mais toda uma parafernália de cenas espalhafatosas coladas ao corpo e à roupa e o caraças, pá. Ah, sim senhora, hein? Faz-me lembrar minha infância e a pré-juventude e por aí fora. E em boa hora, e agora deixando um bocado a nostalgia, em boa hora ouvimos os The Weasel, isto porque vamos ter agora em estúdio três senhores que mandam no hip-hop, portanto a coisa até conjugou bem aqui. Eles têm o programa mais obeso da Esques FM e desgraçam sempre o estúdio de cada vez que cá vêm. Ora bem, nos últimos tempos estiveram parados, mas voltam agora à boa forma. Quem é que são? São eles, os grandes, todos gordos, é verdade. E o que raio vem eles fazer ao nosso programa? Vêm participar na rubrica Challenge Accepted, o brilhante segmento humorístico que obriga os protagonistas de um programa qualquer na Esques FM a safarem-se numa controversa situação de improviso. Hã? Se calhar o melhor é ouvirem, porque isto está... Vai ser giro, isto vai ser engraçado. Challenge Accepted. Challenge accepted. Hoo-yah! Hoo-yah! Hoo-wah! Fatality. Então sejam bem-vindos ao Challenge Accepted de hoje. E eu começo por explicar, aliás, começo por introduzir a malta que cá temos em estúdio. Todos gordos. Todos gordos. Estás bem disposto ou não, Tiago? Vai-se andando. E vocês? Também, meu, animados, gordíssimos. Ainda bem que vocês têm de estar muito bem dispostos para aceitarem isto com um sorriso na cara, acreditem. Portanto, temos cá Hugo Rafael. Hugo, conta-nos coisas só para ouvirmos a tua voz e reconhecermos. Coisas. Yeah. Basicamente é só isso. É basicamente este Hugo. João Neves também. Johnny John na casa. Linha de Sintra para sempre. Dias Garcia. Boa mensagem, boa mensagem. E Ricardo Ferreira também. Wag Jack, como é que é? Tudo bem com vocês? Hein? A vossa família está tudo bem em casa? Os paizinhos. Dá-me ideia que foi uma private joke, mas vamos continuar. Portanto, deixem-me contar-vos então esta situação de hoje. Um casal de ciganos. E passo a explicar qual é que é o casal. Ricardo Ferreira e João Neves. Este belo casal vai a uma consulta de obstetrícia na Baixa Lisboeta. Portanto, João está grávida, vai para 5 meses, e nas últimas semanas tem enfrentado algumas dificuldades. Okay. Parece que o puto já anda a desmontar uma bicicleta com a ajuda do cordão umbilical. Pronto. Portanto, tens de ter atenção a isto. Enfim, o que interessa é que os chiganos pombinhos pegaram na carroça, nos burrinhos, e lá foram pela estrada fora. Ao chegar ao Recio, o sítio da tal consulta, bem que procuraram por um lugar para estacionar, mas é sempre a mesma porcaria, para não dizer outra coisa. Portanto, nada de lugar, deixaram então a carroça em segunda fila e lá foram ver do puto. O funcionário da EML, Hugo Rafael. Vou acabar a bater no gajo, irmão. Pronto, é isto. O funcionário da EML. Portanto, parece que já passaram por uma destas. Já. Tudo à pala da SXFM. Pronto. Portanto, história para contar no próximo Todos Gordos. Portanto, o Hugo depara-se com a situação e, sem pensar duas vezes, começa a escrever a multa. E é aí que voltam os nossos dois ciganos, o nosso casalinho, muito aflitos. E a pergunta é, será que conseguem convencer o sacana da EML a não vos passar a multa? E o tal sacana da EML, será que é tão irritante como todos os outros ao ponto de, pronto, lá está, mais uma vez, chularem dinheiro aos contribuintes? Basicamente esta é a vossa situação. E a partir de agora é safem-se, não é? É o que eu vos digo. Última pergunta, aceitam o desafio? Tá certo. Claro que sim, mais do que óbvio. Já vim às 8 para este, só uma coisa, até que agora não vai isso. Bem visto, aí está, portanto, pronto, vamos a isto, não é? Vamos a isto. Challenge accepted. Então, mas o que é que vem a ser isto? Então, e isto é sítio para o teu carro? Então, mas qual carro? Primeira, qual carro? Olha, eu estou muito grávida. Qualquer coisa com rodas que anda é carro. Ah, desculpa lá, então já agora vai-me bloquear o burro, não? Eu estou muito grávida. Ele está bloqueado já? Olha aquela coisinha amarela ali na perna. Ai, ai. Oh, está aqui a minha mulher, está aqui a minha grávida. Eu estou muito grávida. E afasta, eu cheiro. Ninguém tem intenção a nós. Cheiro. Eu estou muito grávida. Eu vou ter um filho. Não, está muito. Está muito, muito grávida. Tu não vais ter um filho, vais ter um cigano. Muito é diferente. Então, mas isso é estereotipo. Ah, e tu és cigano. Isto é racismo, racista. Eu sou racista, tu és cigano. E tu és EML, filho da mãe. Eu sou da EML, tu és cigano. Desde que és da feira. Olha, toma agora uma atenção. Não quer ficar com um telemóvelzinho? Qualquer coisa desbloqueia-me um também o telemóvel. Tenho aqui um iPhone 4. 50 paus. Um iPhone 4 paga só a taxa de desbloqueio, mesmo assim tens de pagar a multa. Então, o que é que tu tens aí? O que é que tu tens aí? Eu tenho aqui uns relógios bonitos. Relógios, hein? Não? Para ver as horas. Qualquer coisa uma mal armando para a mulher? Não? Não? Ela deixou-me. Joãozinho. Ih, ela. Foi, és da ML, está complicado, claro que mas deixou. Podemos arranjar uma sobrinha. Para o senhor casar, é coisa, casamento, veja lá. Casamento de 6 dias. Casar não. Casamento de 6 dias. Olha, temos um amigo nosso, o Luís Cardoso, que casou com uma sobrinha nossa e pá, foi muito feliz desde então. Você não quer casar? Ah, uma prima. Uma só prima. Se for uma bica cheia, se faz favor. Por mim. Olha, então, se for mais arranjar uma bica. Lá no café da esquina, lá no bairro. Se quiser, venha connosco para o bairro. Quer vir connosco para o bairro? Então, mas antes de... Bairro apaixonante. Conhece o espião? Conheço, é o que eu vou dizer, é agora que eu venho dizer, bairro apaixonante. Dás-me uma bolacha, paizinho. Então, mas o puto já fala. Então, mas espera lá, o puto está a tua barriga. Então, mas isto a ouvir. O que é isto? Agora é. Ai, que me rebentaram as águas. Ai, que a minha mulher está. Ai, que caralho. Ah, é o senhor, tem que mas mesmo assim, não saem daqui sem pagar esta merda. Olha, sabes que mais? Pega na bicicleta e dá aos pedais. Está bloqueada também? Porque onde é que ela estava? Estava aqui? Está bloqueada? Não está nada. Não sais daqui! Ele está a sair do lado! Ele está encravado! Ele está assim! Opa, com o puto já nasce, já não sabe para onde sair! Que sofrimento! Então, mas espera lá, isto. Porque estou resolvido, a minha está a ter um filho, mas temos que falar para o hospital já agora! Eu resolvo já isso! Tira o chá, encha a puta! O que é isto? É uma. Está resolvido! Tira o chá e chá puta e fica já feito! Olha agora! Mas chama de cigano! Pois é, o a minha mulher não é puta! Dessa maneira. Então, mas isto... Então mas é, sabe... ele não quer ir de bicicleta? Ele quem é ela, caraças? Que a minha mulher é feia, mas... Olha, eu acho que estou a ficar doente. Estou a mandar o teu problema. Não, ao médico por causa disso. Estou grávida e doente. Eia com camandro. Eia com camandro. Mas, o que é que vai? Olha, sabes que mais? Eu gosto é de ver espanholas a baterem castanholas. Que porco! Espera, eu vou deixar aqui e tu que resolvas isto, eu vou telefonar ao meu pai e o meu pai vem-me buscar cá. Ei, não metas o... Não. E aí eu chamo o quê? Eu chamo que Flores, não? Não, isso vem já ali as carrinhas, assim, todas. O burro está em nome do primo dele. O burro está em nome de quem? Isso não é nada comigo. Tá, desculpa lá. O burro tem o nome do teu primo, o burro chama-se Júlio. E tu chamaste de quê? Regina? Sim, Liliana Regina. Ai, o meu reumático. Estás toda carcomida, ó filho. Eu achei que vou chamar uma ambulância. Uma ambulância. Eu já não tenho ponta para onde se pega. Estás a ver toda a comidinha. Eu acho que não pegues. Estamos agora estou a poder chamar. Não, pera lá, pera lá. Que pagas a multa antes de atender. Quem paga a multa é ele. Não. Não tem nada a ver com isso. Quem paga a multa é a minha mulher. Que eu só vim aqui por causa dela. Vão a pé. É preferível ao vir burro. Conta uma história para adormecer, ó palhaço. Então eu conto, olha, a droga faz mal aos dentes. Por isso é que eu cheiro-a. Olha, sabes o que é que eu te digo, mãe? A vocês dois, cala-te ou ensino com quantos paus te fazem uma canoa. O gajo é cigano está habituado, diz que qualquer merda, se eu ouve, eu estou num sítio qualquer, preciso atravessar o rio, pumba, canoa já, tudo está tudo feito. Como é que é? Baixa chiada é direto até à Amadora, não é? Eu já embora daqui. Espera lá, ouve, tem lá calma. Depois contigo. É... Não, eu não quero ter mais nada a ver contigo. Pá, tu não pegas na bicicleta se não tens pedalada. Ei, eu até gosto da tua conversa, mas cala. Fogo. Tipo, eu vou. Ainda por cima é engenheiro, eu vou mulher. A pé, eu estou farto de ti, tu és um. Estás farta? O farto de ti. É que ainda por cima eras me enganar. Não. Mulher, tu mulher a enganar a ti pouco. Próprio. Ah, há bocado eu não tinha uma, ela agora engana-te. Vamos já só o bailinho da Madeira. Mas agora bloqueia-me o burro e agora vou dançar o bailinho da Madeira com o senhor. Eu sei lá, os dois do bailinho da Madeira. Claro, coisa. Pronto, eu vou passar desfile. Já me pus toda grávida. Lá vai ela toda grávida. Rameira. Tu não estás a falar com os teus colegas da escola. Mais já a bolinha. Então, mas não andaste na secundária mês de água? Se que andei. Ei, não, foi Galopim de Carvalho. Galopim de Carvalho. Tu és daqueles ciganos que só ficaste pela quarta classe? Sim. Mesmo assim. Não, porque entretanto engravidei esta gaja. Foda-se. Sejas assim, porco. Então, vou lá. Chamar meu pai. Chama o meu pai. Vai. Chama teu pai, que é o meu também. Pronto. E entretanto eu já basei. E pronto. Caraca, isto foi tão bonito. Foi tão bonito. Portanto, três ou quatro asneiras. Não foi mal, mas... Não acredito! Estava à espera de pior, estava à espera de pior. Tudo. Ai, foram todos gordos. Estou quase sem voz. Durante 5 minutos foste uma cigana a dar à luz ali no meio. É isso que me preocupa, que é, o puto ficou de lado, saiu, como é que foi? Era um pelo encravado. Não perca o próximo episódio. Ele tinha reumático, estavas doente, genericamente falando. Não, é que eu tinha as doenças todas e tinha. A droga faz mal aos dentes, meu. E a droga faz mal aos dentes. É realmente. Isto foi bom, meu. Foi. Calharam-te as pérolas todas. Foi uma boa dinâmica. E era o Ricardo Alves a ligar. Também me ligou a mim o Ricardo Alves. Pá, está a ligar a toda a gente o Ricardo Alves. Ricardo Alves, está lá. Pessoal, foi um prazer, não é? Isto foi para nós. Foi terapia de riso mesmo. Foi uma segunda-feira. Às 8 da noite. Portanto, se acham que estávamos a gravar isto antes de ir para o ar, não, é mentira. Não, está em direto. Enganaram-se. É porque a droga faz mal aos dentes. Lá está. Essa aí vai ficar para a eternidade. Portanto, agora não se esqueçam, segunda fase do The Freak. Em espanhol. Desculpem lá. Segunda fase do Challenge Accepted, assim é que é. É arranjarem votos. Ou seja, pedirem à malta lá em casa para ouvir esta bela peça. Ai, é demais. E quem ganhar, não esquecer, vai estar cá numa próxima eliminatória, sendo que irá competir com os vencedores das semanas passadas. O grande vencedor das semanas todas ganha uma coisa qualquer na qual ainda não pensei, mas hei de pensar um dia destes. Portanto, vai valer a pena. Eu já sei que nós já ganhámos uma jola. Mas não seja uma jola, já ninguém está feito. E é isto, né? Já lixaram o locutor, mais uma vez. Não, o locutor é que salta a lixo. Pois, também é exatamente. Tenho provas disso. Não fui eu que inventei. Pronto, peço-vos então que falem um bocadinho sobre o Todos Gordos. E quando eu digo um bocadinho, são 20 segundos. Ok, Todos Gordos vai voltar esta semana. Vocês não se preocupem. Volta mesmo, nesta semana. Olha, eu gosto é de ver espanholas a baterem castanholas. Olha, mas espera lá. Portanto, sendo que este programa está a passar sábado, O Toro dos Gordos voltou ontem. Voltou mesmo, foi lindamente. Aquele convidado, pô. Mais. E já mostramos os convidados para este mês. Não sei quando é que é a repetição, meu. Não faço. Mas sei que vai passar sextas às 10. Estamos. Então pronto, próxima sexta, daqui a uma semaninha. Mas se está alguns, deve dar uma repetição aqui, alguns no meio. Vocês têm podcast, certo? Temos, claro. Sigam lá a página, sabem a página. Facebook.com/todosgordos em caps lock. Atenção, lá estão todos os nossos podcasts e as nossas escolhas musicais e tudo o que é relevante no mundo do hip-hop em segunda mão, porque há gajos que fazem os conteúdos em primeira mão, por isso, e nós ao passarmos só fazemos em segunda. Ou terceira. Que também temos os conteúdos originais. Por isso, continuem a ir lá, o melhor facebook.com/todosgordos em caps. Ok, pronto. Tiago, obrigado. Lá. Não, pá, obrigado eu, pá. Um grande abraço. Foi o challenge accepted. A ver se isto melhora, né? Fuck esses bitches. The Freak Freaking Alternative. Portanto, que pedaço brilhante de estupidez. É o que me vem à cabeça neste momento. Foi o challenge accepted desta semana e foi do outro mundo. Atenção, houve ali uma altura em que temi pela vida, também é verdade. Tudo bem, digo-vos já que sim, acontece, são ossos do ofício aqui na rádio. Não interessa. Mas já está, já passou e devo dizer, minha gente, ouvimos um dos melhores challenge accepted de sempre, de todo sempre, neste programa. Parabéns aos senhores do Todos Gordos, agora é votar neles, faz favor. A propósito de votos também, não esquecer, é necessário que se diga aqui que quem venceu a semana passada o challenge accepted foi a Daniela Portugal, uma das senhoras do Por Estas Bandas. Portanto, a caloira que dá show na Esques FM veio também dar show ao TFA. É verdade. E arrecadou a vitória da semana passada. Portanto, os meus parabéns, Daniela. Awesome, espetacular. Vamos voltar a ouvir-te num futuro breve. Só falta saber quando. Mas, se falamos em coisas espetaculares, em futuros breves, pá, por aí fora, eu estou um bocado elétrico, eu sei, somos obrigados a ouvir os The National com Blood Buzz Ohio. Fiquem aí desse lado, porque já a seguir vêm os Eletras Zagreb. Não se esqueçam, grande entrevista aí com os malucos dos Zagrebs, né? Pá, The National, pá, Blood Buzz Ohio.

boa parelha de músicas que fecham esta primeira parte de Freakin' Alternative. Agora seguimos para uma conversa cheia de baleias e boa música e guitarras e jambés e coisas assim do género, pá. Portanto, fiquem para ouvir este espaço de entrevista, o grande Voz Off, vale a pena salientar, onde hoje recebemos os muito aclamados Eletra, Zagreb. E eles aí estão. Voz Off. A banda que hoje faz uma encarecida visita ao nosso espaço de entrevista é de Lisboa, tem 4 elementos e cerca de 3 anos de história. O conceito musical que tocam, dizem eles, surge na Croácia em 2008. Já a banda apenas aparece no ano passado em Lisboa. Pronto, para além disso, tem um vocalista russo, mas a gente já vamos falar disto tudo. Portanto, hoje aqui no The Freakin' Alternative, para nos falarem sobre o seu novo trabalho, temos nada mais nada menos do que Eletra Zagreb. E qual é que é esse novo trabalho? O segundo EP que lançam e que se chama Giving Birth, The Young Wells. Este longa duração está aí na calha, mas até lá é aproveitar os concertos que vão dando um pouco por todo o país. A este nível vale ainda a pena salientar que, apenas alguns meses atrás, foram uma das bandas convidadas do festival Offbeat no Music Box e que também tiveram direito a uma pequena crítica na Time Out de Lisboa. Mas a gente vai falar sobre tudo isto, não lhes vou roubar tempo de antena, portanto, os meus convidados são os Eletra Zagreb, repito-me, e fazem-se apresentar através da presença de 3 elementos. Aqui hoje, Andrei Davidov, vocalista. Olá, Andrei, como é que estás? Olá, Tiago. Vai-se andando. Luís Vieira, o guitarrista. Oi, um grande olá também, Luís. Oi, Tiago, tudo bem? E João Cardoso, baterista. Saudações. Saudações, aí está. Fica apenas a faltar o último elemento. Vale a pena também salientar. Luís Vieira, que estupidez. O Ricardo, exatamente, que não pôde vir. O baixista, eu acho que é um problema dos baixistas, não é? É sempre um bocado isto. Não, estou a brincar. Falamos em elementos, falamos em dinâmica de banda, portanto pergunto-vos, as coisas nem sempre foram assim. Os Eletra Zagreb, quando surgem com vocês 4? Não. Surgem com nós 3. Power Trio. E quando dizes, peço só que clarifiques, com nós os 3, dizes os 3 que aqui estão hoje. Exato. Pronto. Então como é que surge este... Pá, estou a tratá-lo tão mal. Este apêndice. O Ricardo. O Ricardo surge... Nós não tínhamos baixo quando começámos. Também por influência de alguma, pronto, alguma opinião de pessoas que vinham aos nossos concertos, que nos diziam que a música que fazíamos iria ganhar bastante se tivesse um baixo. Surgiu a oportunidade através do Alec, que o Ricardo era um amigo de faculdade do Alec, e foi tudo, aconteceu depois tudo muito rápido. Clarificando, vocês chamam Alec ou André, não é? Sim. Pronto, é só para mal. Ah, é só ele que chama. Isso irrita, tu? Não, porque é por causa de um amigo comum que. Eu fazia teatro e esse como era um ensinador. Sou o único que te chamo Alec. É o branco e o meu pseudónimo teatral era Alec. E acho que foi por isso que o Luís deve-me chamar Alec na frente. Mas dizias tu, é Luís, único, assim. Falavas no surgimento do vosso baixista. As coisas, pronto, proporcionaram-se muito rapidamente. O Ricardo chegou à banda e absorveu totalmente a musicalidade e... Nós já tínhamos na altura algumas músicas, pronto, e pronto, aconteceu tudo muito rápido. Ele entrou em setembro do ano passado, 2011, e deu o primeiro concerto de Mosco, penso que ainda em setembro, em Braga, no FMI. Pronto, e desde essa data que as coisas têm corrido. Sim, muito foi muito também bem. Um pouco por... por necessidade também, porque nós eu não toco nenhum instrumento e nós íamos precisar, pronto, também de alguém para poder substituir o Luís na guitarra, por exemplo, quando ele estiver a tocar teclas ou alguma coisa do género, pronto, para dar mais versatilidade e possibilidade de escolha no futuro, né? Portanto, estamos com o Ricardo, estamos muito felizes, é um casamento feliz. Interessante. E falando em casamento, o João, não, pronto, desculpa, de facto não tem nada a ver, mas sabemos sempre que os baixistas e os bateristas casam, não é? Devido a todo o ritmo da coisa. Casas bem com o Ricardo? Por acaso, bastante. Ele, apesar de ser inicialmente guitarrista e trazer alguma dessa influência, não é um baixista mesmo de raiz. Convencional. Exatamente. Pá, mas sim, acho que o casamento, sim, a união. É boa, sim. E continuando nesta conversa do casamento, e falava-me o Andrei em possíveis instrumentos e em possíveis complementos, vocês pensam em largar, como quem diz, pensam em juntar outro tipo de musicalidade, outro tipo de instrumentos ao que fazem atualmente? Sim, esta é a questão prevista, não sei quanto, mas temos algumas 3, 4 músicas que à partida vai ser possível introduzir teclado. É a única, é o único instrumento que pensam neste momento? Para já, eventualmente sim. A possibilidade de entrar num futuro se calhar mais alargado, algo em termos de eletrónica, um microcorg, algo desse género, estamos a falar. E aí já entras tu, André? Não, acho que não, mas quando o Luís estava a referir-se à parte eletrónica, seria talvez... portanto, mais todo o trabalho que passa pelo software informático, pelo software musical, mais por aí, porque eu não... Se calhar até mais a nível de produção, nós somos uma banda que ao vivo praticamente a nossa produção é muito, muito reduzida, nós temos, eu praticamente não uso efeitos muito complexos, o Alec na voz também. Sim, mas é um pouco intencional também. Portanto, ou seja, de futuro talvez haja aqui uma maior produção que pode passar assim, eventualmente pela utilização de um aparelho desse género eletrónico. E não contam então poder juntar alguém aos Eletras à Grande? Não está equacionado. Mas excluem essa hipótese? Acho que escolou um bocado, acho que estamos mesmo bem assim quatro. Pá, se tiver que haver alguma influência ou tiver que vir alguém, pronto. Acho que temos portas abertas, mas até agora acho que isso nem sequer vai à baila. Sim, sim, vez. Nunca. Aliás, quando nós éramos três, estávamos sempre com aquela desconfiança. Será que estamos bem? Será que não estamos? Será preciso mais um momento ou não? E agora não, é isso. Não. Acho que neste momento, sinceramente, não. Não sentimos isso necessidade. Então estes quatro, e agora pergunto-vos. Destes quatro, desta banda que agora surge e que hoje está aqui connosco, os Eletras à Greve, como é que surge esta primeira banda, ou melhor, primeiro o conceito da banda e depois a banda, porque isto é toda uma confusão para quem não vos conhece, o tal conceito que vem da Croácia, e portanto eu pedia que a pessoa mais indicada, que neste caso tem ideia, que é o Luís, que nos falasse um pouco sobre como é que em 2008 é que surge o conceito e como é que só o ano passado, em 2011, é que surge de facto os Eletras à Greve. É simples, a questão 2008 porquê? 2008 porque foi quando eu estive na Croácia. Eu já era guitarrista, apesar de nunca ter tido nenhum projeto. Foi na Croácia que eu desenvolvi a ideia de ter uma banda com este nome, porque foi lá que surgiu. Mas estiveste lá muito tempo? Não, não, estive lá de férias. Ah, estiveste lá de férias. Portanto, aquilo foi só uma inspiração para ti? Sim, sim. Um já era guitarrista. Algumas das músicas que hoje incluem os Eletras à Greve já existiam, na parte musical, evidentemente. Todas letra, feitas por ti, então? Sim, a letra não existia ainda. Depois, este período de... estamos a falar de final de 2008 até início de 2011, finais de 2010... foi quando eu conheci o Alec e o João, e a partir desse momento a coisa desenvolveu-se bastante rápido em termos de líricos e em termos de progressão, e pronto, e foi tudo muito rápido. Daí a produzir, sei lá, umas 10 músicas, foi tudo muito rápido e natural. Muito bem, até à entrada então do Ricardo que falávamos há pouco. Portanto, falas tu em Croácia. Posso então deduzir que o nome Eletras à Greve é uma espécie de tributo, digamos assim, à capital croata? Sim, também, mas não. A palavra Eletras à Greve significa... Repara, pode significar... Sim, também, mas não. É para a fantasia. A ideia de ter uma banda pressupõe sempre ter um nome, pelo menos, na minha opinião, queria um nome forte. Claro. Que soasse, que entrasse bem no ouvido. Que não fosse muito complicado de se dizer, apesar de nós somos portugueses, mas eu queria que fosse um nome relativamente com uma percepção internacional. E Eletras à Greve é uma palavra um bocado neutra. pode ser inglesa, pode não ser, neste caso é croata, mas as pessoas nem sabem disso. Só eu é que sei. Ou só eu é que soube quando... Já não. Perdão, já não. Not anymore. Assim, na altura eu queria algo que soasse, que tivesse intimamente relacionado com energia, com poder. É aí que surgiu com a física, física quântica. E a traçar a greve foi perfeito. Foi, sim, uma visão. Com física quântica. Vocês são adeptos da física quântica? Eu sou. Não. Não, mesmo todo. De todo. Diz o João. Pronto. Então, por que não deixarmos a física quântica e dedicarmos-nos à música, literalmente? Isto porque vos pergunto qual é que é a primeira decisão musical que nos trazem aqui hoje. Parece-me a mim que é Nick Drake com Pink Moon, não é verdade? Quem é que escolheu? É verdade. O Ricardo, que não está cá hoje. Não está cá. E os motivos de tal escolha, sabem-me dizer? Não sei, deve ser uma inspiração para ele. Nick Drake é um compositor bastante bom. Não sei, deve ser uma inspiração para ele. E ele diz que tem um fascínio sobre a própria biografia dele e todo o mistério que anda à volta da figura de Nick Drake, sim. E também porque ele mandou-me por e-mail as músicas e disse que esta e uma outra que vamos passar a seguir são músicas muito bonitas, que lhe dizem muito. Ah, pois é. Músicas muito bonitas, que lhe dizem muito. Pronto, sim, para mim parece um ótimo repto para podermos lançar então Nick Drake com Pink Moon. E é isso, vamos e já voltamos. Até já. So I written and so I say Pink Moon is on his way. None of you stand so tall. Pink Moon, gonna get you all on the Pink Moon. Don't stop us now. Clinic Walking with Tea. É mais ou menos isto. E esta escolha é tua. É minha. Os Clinic são uma banda que... eu não conheço muito ao fundo o trabalho deles, mas adoro esta música. Tem um teclado fortíssimo. Sei que são uma banda de Liverpool. É uma das razões pelas quais pareces gostar das teclas e de quereres incluir as teclas nos elétricos. Sim, eu sempre gostei da presença das teclas numa banda. Desde que sou gente, o que é que muda? Eu gosto, eu, quer dizer, eu, aliás, eu antes de tocar guitarra eu tocava teclas. Eu comecei por tocar órgão. O que é que muda com as teclas? A música deixa de ser tão, talvez, tão crua. Permite, sei lá, viagens maiores. Permite, quer dizer, depende um pouco da abordagem que se faz ao teclado também, não é? Das próprias melodias. Mas é muito mais fácil criar, por exemplo, melodias num teclado. Pelo menos para mim. Não sei, o som contínuo. Eu quando falo em teclas, estou sempre a pensar no órgão, naquele órgão de igreja, que é aquele que me marca mais. Chegaste a tocar um desses grandes? Já toquei. É uma experiência fantástica mesmo. Uma brilheira do caraças, não é? É. Por acaso toquei, não foi há muito tempo, toquei em Braga. Adorei. Mas é claro, com um teclado eletrónico em casa podemos recriar um pouco esse som, não é? Não é a mesma coisa, mas... Onde é que arranjaste um desses grandes? Toquei lá na igreja mesmo. E falávamos há pouco em conexões estrangeiras, ou melhor, ao estrangeiro, com essa tua experiência na Croácia. E portanto... podemos ver já, desta pequena apresentação que vocês nos fizeram, que são uma banda que se pauta por essa diferença, vá, estrangeira, por terem essas influências. E eu agora pergunto, Andrei, sentes que é um pouco por causa de ti que os Eletra estão agarrando esse lado exterior do nosso país? Digamos desta forma. Não sei. Sendo tu russo, estás cá há quanto tempo? Há 12 anos. 12 anos? Sim. E... tens agora 20 e... 23. 23, ok. Talvez, sim. Acho que poderá ser por minha causa, mas não só, também por causa da própria globalização e das coisas que se... pronto, das bandas e da música que se mexe cada vez mais e circula mais livremente pelo mundo. O que é que tu acrescentas como... porque a verdade é que muito provavelmente, não sei, estou a tirar ao ar, escreverás mais facilmente em russo do que em português. O que é que um compositor, então, entre aspas, russo, acrescenta a uma banda portuguesa? O que é que tu sentes acrescentar? Eu as letras que escrevo são sempre em inglês, porque as minhas influências musicais e culturais, para além das russas, também são ocidentais, são inglesas, americanas, francesas, etc. E o que escrevo, pronto, é uma convergência de tudo aquilo que aprendi ao longo da minha vida, inclusive a cultura portuguesa também. No entanto, ainda nunca abordei portanto, a língua portuguesa a nível lírico. É uma coisa que quero fazer, sim. Ah? Em breve, sim. Vocês sentem que o Andrei acrescenta, então, e vos traz um trunfo por esta diferença que, vamos ser sinceros, poucas bandas terão em Portugal? Sim, sem ser vocês. Sim, claro. Porque lá está, era o que ele estava a dizer, as influências todas que ele tem, e do sítio onde ele nasceu, pronto, cria-se ali uma espécie de bolo. Ele depois transmite nas letras e na maneira como encara a música. Acho que sim, acho que ele acrescenta qualquer coisa de novo. Nesse sentido, alguma vez pensaram em tocar em russo? Ou até em croata? E agora? Não, o problema é que ninguém sabe falar croata, acho eu, não. Já. Até mesmo, sim, se mesmo ou não, acho eu. Ficou de... sim, mas escrever em russo. Em russo, sim, acho que é perfeitamente possível e... lançarem um EP. E desejável. Não. É execuível. Acho que não. Talvez lá no... não, o que tem graça é que o único... peraí, telemóvel na sala. Aí está um telemóvel na sala. Eu gosto tanto de telemóveis na sala. Resulta sempre bem. Mas dizias tu, Andrei, o russo é que diz que não vale a pena. É estranho. Não é. Digo... É estranho. Não é que não vale a pena, acho que, na minha opinião, há línguas que não são muito musicais e não acho que o russo seja uma língua muito musical, percebes? E é por isso talvez que não porque tenha. Porque eu que sou um leigo, um ignorante, basicamente, toco o russo, porque é que não é tão musical quanto o inglês? Não sou bem. Não sei dizer. Não sou bem? É a mesma coisa não que tu... Não estou a ver, por acaso, sinceramente, não estou a ver... Por exemplo, nunca ouvi uma banda russa, por acaso. Mas... Eu ouço e... Sou não mal? Sei. Não me sou mal, talvez, talvez para uma pessoa que sou essa música russa ou fala... Sim, é como tu, apenas é? Falo russo, talvez até goste. Uhum. Por exemplo, eu pessoalmente não... poucas bandas em Portugal... Gostei como, a forma como elas utilizam e como cantam o português, porque a maior parte das bandas portuguesas, a abordagem que, e a forma como cantam é horrível, é mau, não sou bem, não estou obviamente a falar do conteúdo lírico ou o que quer que seja, mas há muitas poucas bandas que conseguem cantar em português e que soa bem. Portanto, acreditas que, não querendo no entanto descurar o teu trabalho, a solução mais fácil é o compor em inglês? Não é questão mais fácil, é talvez mais prático, porque para compor uma letra, no meu caso, em russo, que, com o qual, ou em português, com o qual fico satisfeito, demora muito mais tempo, enquanto em inglês sai muito mais facilmente, tanto a nível melódico, e depois também há toda aquela questão, né, de colocar as palavras e de conseguir encaixá-las na melodia que tenho na cabeça, e é um bocado por aí. Mas é estranho porque... Mesmo a própria forma como a língua inglesa funciona, acho mais simples. Tá bem, pronto, ok, aceito. E portanto, agora falando em influências, se bem que isto não sei, vocês é que me vão responder, não serão bem as vossas influências, no entanto, das coisas que eu já li sobre vós, vale a pena aqui salientar que bandas como Pixies, Sweetie, Nirvana, MGMT, são nomes aos quais a vossa música já foi associada. Sim, tudo bem, já sabemos que as bandas não gostam de ver os seus nomes associados a outras bandas, se bem que, pronto, às vezes até sabe bem, assim, uma banda que foi melhorzita, e por aí fora. No entanto, pergunto-vos se concordam com a comparação relativamente a estes quatro nomes, que, de certa forma, ainda que muitos sejam bons, são extremamente diferentes. Ou seja, há, assim, uma diferença tão grande também na vossa música para vos compararem estes quatro pelos nomes. Sim. Pelos vistos, sim. Porquê que dizes pelos vistos, sim? Há muita gente a fazer esta comparação. Com essas quatro bandas. Como é que era? Era Pixies, era Sweetie? Pixies, Sweetie e Nirvana e MGMT. A questão é que é que não há nenhum. As pessoas que nos tentam catalogar não conseguem chegar ao consenso. E por isso cada pessoa vê em nós uma influência diferente, obviamente em função daquilo que ouve ou que já ouviu. Ou seja, porque... não é que a vossa música... Até porque não nos fingimos sempre ao mesmo tipo de música. Portanto, eles podem ouvir uma música que lhes soa a Nirvana, mas a seguir podem ouvir uma que lhes soa a Flaming Lips ou a MGMT, que não tem nada a ver. Portanto. Vocês gostam de seguir por aí, por essa... Ou seja, não só na diferença na vossa música, mas na diferença ao longo daquilo que vão tocando no vosso percurso musical. Sim, não somos lineares. Acho que, claro. Mas, sobretudo... Não há o risco de se perderem um bocado. Não, acho que não, porque a base está lá sempre, é o rock. Exatamente, e nós... Seja calminha a música, seja mais agressiva, não sei o quê, pá, está lá sempre. É sempre a guitarra, o baixo, tudo bem que podes fazer com guitarra, o baixo solo ou funk, ou o que é que seja. Pá, mas o que tu ouves sempre lá é rock, portanto... Acho que não nos vamos perder em grandes estilos musicais ou diferentes estilos musicais. E acho que as pessoas acabam por nos conseguirem já identificar, mesmo que a música seja mais calma, já se percebe que é o Atrás à Greve. Pois. E não é outra banda. E já independentemente não... da música ser mais calma, ou ser mais dura, ou ser mais crua, também devido à voz, evidentemente, mas também devido à forma como está a ser tocada. Acho que isso é por isso, acho que nós sinceramente nós estamos a conseguir criar uma identidade própria, sendo uma entrevista que demos à Rua de Baixo, pronto, quem nos entrevistou agora, desculpa, esqueci o meu nome, Disse mesmo que temos uma identidade que se reconhece mesmo nessa multiplicidade de géneros, uhum. que existe sempre uma linha estética, vá, e musical que é nossa. E acho que nesse sentido foi uma coisa que nasceu espontaneamente, que não foi pensado, porque acho que uma arte ou qualquer atividade criativa é, para mim, é sempre espontânea. Eu não consigo, por exemplo, se me disserem amanhã estás a escrever uma letra, não consigo escrevê-la. Eu tenho de coisa. Particularmente a comparação com Pixies. Epá, essa fica-me sempre atrás da orelha. Porquê? Porque comparam mais e nós não achamos nada. Nós gostamos. Nós gostamos de Pixies, lá está. Todos nós gostamos de Pixies. É unânime, mas eu acho que a nossa sonoridade não. Não coincido então, muito com Pixies. Eu agora já ia passar a música, mas entretanto. Agora mas é bom. Pronto. Levantaste este ponto dos Pixies e eu lembrei-me de outro ponto. Que é, li numa entrevista. Não é numa entrevista, foi numa revisão. Não, revisão não é a palavra certa, mas numa crítica ao vosso trabalho, isto sim. Alguém que dizia que o teu estilo era extremamente semelhante, Andrei, ao vocalista dos Arctic Monkeys. Ah. E que eu agora não consigo dizer o nome. Alex. Obrigado, Alex Turner. Pronto. Eu, opinião, não devo dá-la, mas acho que não tem nada a ver. E tu? Eu também acho que não tem nada a ver. Acho que foi. Foi aliás, isso apareceu numa crítica a um concerto nosso. E aí está, é aquela questão que eu tinha há pouco. Cada pessoa vê, procura encontrar numa banda que conhece. Aquilo que já ouviu e a minha tendência é assim, é tentar encontrar alguma coisa familiar e depois, ok, eu posso soar como Alex, para outro eu posso soar como Andrew dos MGMT, isso é, ou como, sei lá. Ian Curtis, como dizia o João. É, o Ian Curtis, sim. Posso soar como o Ian Curtis é um bocado de mal, hoje em dia, porque, pronto, não serias quem entre nós, não. Mas enfim, pronto, vamos então falar agora com o Ricardo, que não está cá, não estou a brincar, não vamos nada, mas vamos ouvir a música que ele nos trouxe mais uma vez, porque ainda ausente ele traz força a este programa, vocês irem bem. Que é Bob Dylan com Oh Sister. Mais uma vez eu pergunto, vocês não vão saber responder porque é que o Ricardo resolveu trazer Bob Dylan, para além do motivo óbvio, que é Bob Dylan, não é? É bom. É por ser uma música bonita, mais uma vez. Tá mais, acho que sim. Porque eu disse no e-mail. É uma música bonita, Oh Sister. Pronto, portanto, vamos comprovar essa beleza e vamos para Oh Sister. Danger. knock on your door. Don't turn away, you'll create sorrow. Time is an ocean, but it ends at the shore. You may not see me tomorrow. Freaking alternative. We'll be right back. Sim. Ora bem, e se falámos num Bob Dylan secular, digamos assim, com vários anos disto, vamos agora para uns senhores mais recentes, mas também já com alguns anos disto, ainda assim. Gorillaz com Empire Ant, ouvimos agora, escolha do Andrei. Estava a olhar para o Luís, mas não, foi a tua escolha. Esta aqui é de que álbum? Esclarece-me só. Esta é do último álbum do Plastic Beach. Último? Não, penúltimo, não é? Porque entretanto acho que... Entretanto lançaram, mas que não teve tanto impacto, aquele que fizeram num... Fizeram num iPad, não é? iPad, não. Exatamente. Que eu também vi e não gostei muito. Não gostaste muito. Mas pela qualidade ou pela falta de qualidade, lá está, ou porque não... Acho que porque não ouvi com muita atenção, não sei, porque eu ouvi um bocadinho com pressa e pronto, não me entrou. Não ficou ainda? Não. Ok, de tantas boas que os Gorillaz têm, porque têm Empire Ant, porquê? Porque acho esta uma das músicas mais bonitas delas mesmo, e pronto, também porque tem essa pequena colaboração com contribuição da voz da Little Dragon. Nesta música eles cantam em conjunto, e porque tem uma segunda parte da música muito surpreendente, e pronto, acho que não é uma música linear, digamos assim. É uma música um bocado... Não é como o Ricardo, não é uma música um bocado estranha, mas que resulta muito bem e é uma das minhas preferidas. Estranha-se depois entranha-se também, dizia a peça. Portanto, falemos do vosso trabalho. Este é o segundo EP lançado por vós e chama-se Giving Birth to Young Whales. Pergunto eu, onde raio anda o primeiro? Porque eu não o encontrei até agora. O primeiro nunca saiu da barriga. Da baleia. Nunca deu à luz. Exato. Por isso, oficialmente, Giving Birth é o nosso primeiro EP. Onde está incluído as duas primeiras músicas. Sim, supostamente, EP. Que supostamente são o primeiro EP. Ah. Mas que, na verdade, nunca teve uma edição física. Então, as bonus tracks, as duas últimas, não é? Exatamente. Exato. Sim. Por isso, para todos os efeitos, esse Given Birth é o nosso primeiro EP. Que se chamam já agora Sweet Factory e Jolie I Can't Stop. O que é interessante é que, das várias críticas que eu li sobre vós, a Sweet Factory, que é esta música mais antiga, que não faz parte desta produção recente, é provavelmente a que chama mais a atenção. Concordam? Se bem que, pronto, eu já sei como é que os músicos são. Não, para nós as músicas... são diferentes, mas chama mais a atenção das pessoas, das pessoas que... As Jolies é mais impacto. Sim. Mas era do EP todo, Acho que... Até mesmo do EP todo, até mesmo dessas 7 músicas. Mas até mesmo ao vivo e não sei o que, acho que foi a música que sempre mais rodou, foi a Jolie. Sim. A Sweet acho que só tem mais impacto aí na net porque o Alec fez o videoclip. Há muito tempo. E porque, pronto, as pessoas quando compartilham têm, acho que a tendência mesmo, eu pessoalmente quando encontro uma música, tenho mais tendência em partilhar essa música com o videoclipe do que apenas com o sleeve do EP, por exemplo. Uhum. E acho que é mais por isso que a Sweet tem sido mais rodada, e nós, pronto, em breve vamos a lançar mais um videoclipe desta vez, das novas músicas que estão no primeiro EP. Porque já há uma coisa, uma pequena brincadeira com a Eddie Sedgwick e com a música com a Jolie, que anda online, mas pronto, nós não divulgamos muito porque pronto, não foi no nosso trabalho, foi mais um tributo, uma brincadeira, assim. Explica-nos essa brincadeira, que eu por acaso não estou a par, e como eu também não estar várias pessoas. Sim, porque a música de Jolie, quando eu escrevi, foi a pensar na Eddie Sedgwick. E estava em casa sem nada para fazer e decidi montar algum material que a Eri tinha no YouTube, e pronto, juntá-la com a música, com a Jolie. Daí que não, daí que estás a dizer não divulgaste tanto, porque de facto foi só um trabalho. Sim. De pós-produção teu, digamos. Sim. Assim. Muito bem. E perguntava-vos, queria perguntar-vos, aliás, saltando da quinta para a sexta música deste EP, ou seja, saltando daquelas que foram produzidas para este EP e as bonus tracks, as antigas, nós notamos, nota-se algumas diferenças a nível de, até principalmente de produção. Vocês destacam essas diferenças, as de produção ou as de musicalidade? Ou seja, o que é que mudou de, eu vou arriscar, um ano, desde que vocês fizeram as outras duas até agora? Sensivelmente. 9 meses ou assim. Essas duas primeiras músicas, nós gravamos que no EP, que no EP são as duas últimas, não, foram gravadas sem o baixo. Na altura éramos só três, uma edição um bocado. O que é que mudou em termos de sonoros? Não mudou assim tanta coisa. As músicas tornaram-se, por exemplo, a Jolly é uma música muito direta, muito crua, muito até eventualmente dançável. A Sweet Factory é mais uma espécie de balada, uma música mais doce. Estas novas músicas tornaram-se ligeiramente um pouco mais complexas em termos de composição musical. Um pouco mais eletrónicas, não achas? Só se for mentalmente eletrónica, porque a presença eletrónica continua a ser nua. Sim, sim, sim, claro. Tem mais produção em termos de estúdio, apesar de ter sido feito em tempo vai recorde. É sempre recorde porquê? Porque gravámos em um dia e a masterização foi feita no outro dia a seguir. Portanto, segundo eles, foi um recorde. Acho que ninguém grava num dia. 5 músicas. Num dia grava-se 2, 3. E a mesma coisa para a masterização. E eles connosco fizeram, gravaram 5 num dia e masterizaram 5 no outro dia. Isso também aconteceu, vale a pena dizer, porque em termos económicos. Em termos económicos também não tínhamos mais folga, não dava para esticar mais, evidentemente. E ficámos contentes com o resultado, sim, obviamente. Sim, na guitarra, Isso condiciona-vos muito este não há guita, como dizia agora o João? Sim, totalmente. Nós temos, sei lá, totalmente umas 20 e tal músicas e com outras em fila de espera, e nós não podemos avançar muito mais para uma produção maior. Por causa dessa razão. Podemos tocá-las nos concertos e vamos fazer isso, não é? Mas excluem então a possibilidade de lançarem, pelo menos com alguma facilidade, longas durações, ou seja, álbuns maiores, 10, 12 músicas, por aí fora. Excluir, obviamente que não. É a nossa intenção fazer. Não sei se será este ano, se será para o ano. Este ano, assim, o Giving Birth, oficialmente, apesar de ter sido gravado ano passado, no final do ano passado, ele sai este ano, não é? Ou saiu este ano, em janeiro. É muito provável que este ano vamos fazer outro EP. Sim, são um EP, não sei com quantas músicas, mas quando é provável. Andar a relacioná-los? E só pela curiosidade mesmo. Posso até não ter acertado. Ainda não sei. Tipo... Sei lá, uma continuação um do outro, ou neste caso falamos de baleias passarem para tubarões, coisa assim, não sei. Nós tínhamos um tigre debaixo d'água. Um tigre debaixo d'água? Sim. Ah, essa imagem é É muito fixe. E, não, eu tinha por acaso essa ideia que ainda não comentei com os rapazes, mas talvez não percebi porque não fazer tipo 3 EPs, cada EP associado com um animal qualquer. Sei lá, por exemplo. Não. Uma trilogia. Uma trilogia de animais. Ok. E, por exemplo, no próximo ter um tigre em vez de uma baleia. Pronto. É uma possibilidade. Mas portanto, o Alec adora animais. O Alec adora animais. Ora. Pronto, não, eu penso que também. É assim. Não. Exatamente. E portanto, há bocadinho falávamos desta produção do Giving Birth to Young Whales, que foi feita em 2 dias, relembro, e portanto assim vale a pena, sempre a produzir. Foi lançada a 24 de janeiro deste ano e pode ser adquirido, não se esqueçam, é importante também, através do link letrasagreb.bandcamp.com. Vão lá, deem um saltinho, façam o download enquanto ainda o podem fazer, não é verdade? Porque, sim, ele também vai ser posto à venda em formato físico na Flor. Na Flor? Sim. Onde é que é a Flor? Portanto, e o que é Flor? Flor é uma... Peraí, Flor, à moda antiga, Flor, à moda antiga é uma discoteca, não é? Uma discoteca. F-L-U-R. Flor, acho que é Flor. À moda antiga é uma discoteca, significa um local onde se vendem discos. Lá está, bem visto. É ali ao pé de Santa Apónia, ali ao pé do Lux, ao pé de uma pizzaria muito conhecida. Eu sei, não é? Uma loja pequena, muito simpática. Só vende discos. Que só vende discos. E portanto vocês vão, isto é uma honrazita assim, ainda, e os Letras à Grepe irem lá meter o seu disco a vender. Só e somente ali. Eu penso que sim, estamos, vamos também falar com a... Mas a mão é para eles. Com a Bui Bui. Pronto, os espaços onde nos permitem ter o CD à venda, sem grandes burocracias editoriais. E, não, que existem noutros sítios, não? E, sim, claro. Sim. E também achamos mais interessante apostar, pelo menos o Luís é um grande adepto do formato físico, não é por isso, mas se apostar em venda de formato físico é mais nestas lojas pequenas especializadas do que... Eu, por exemplo, com muito maior gosto ponho o EP disponível nesse tipo de lojas do que numa grande superfície, porque acho que as pessoas que vão a essas lojas vão para lá à procura disso, sim, mesmo por gosto. E acho que, por exemplo, numa FNAC o disco acaba por se perder simplesmente, não é tanta coisa e tanta publicidade e tantas estantes, e eu nem ligo muito, eu entro lá. Pronto. Ok. E portanto, não se esqueçam de letrasagreb.bandcamp.com. Enquanto vocês vão procurar e fazem o download, nós fazemos uma pausa para irmos para o brilhante The Freaky Moment, que esta semana nos traz porcos, cavalos e mais cenas assim do género, e veterinários também. Lá está, isto, vocês vêm ao programa e trazem-me animais para aqui. É verdade, literalmente, é. Literalmente. Portanto, é culpa mais uma vez do Andrei. Portanto, ouçam lá a ver se isto prestou. Nós achamos que não. Mas vamos a isso então, The Freaky Moment. The Freaky Moment. Numa quinta lá para os lados de trás os montes, um cavalo estava doente. Estava tão, mas tão fraco, que nem sequer se punha em pé. Desesperado, o dono chama o veterinário. Pois, o seu cavalo não está nada bem, nada mesmo. Mas acho que pode recuperar. Temos já de fazer um grande esforço. Vou-lhe dar esta receita e venho cá daqui a 2 dias. Se o cavalo não recuperar, talvez o tenhamos de abater. Mal o dono e o veterinário saem, o porco da quinta, muito de mansinho, vem falar com o cavalo. Vá lá, pá, coragem, tens de levantar. Ou te metes fino, ou do cabo tem desgraçado. Os 2 dias que o veterinário tinha recomendado esperar passam e ele lá volta para ver o cavalo. Pois, continua tudo no mesmo. Mas vamos fazer mais uma tentativa com uma dose ainda mais forte do medicamento. Se não recuperar, com muita pena minha, vamos ter de o bater. Preocupado e empenhado em salvar o seu amigo, o porco vem novamente falar com o cavalo. Anda lá, levanta-te, rapaz. Tens de fazer pela vida. Opa, opa. Sem o cavalo apresentar melhoras quando o veterinário regressa, o porco vê o carro a chegar e vai imediatamente falar com o seu companheiro de várias aventuras na quinta. Porra, porra, porra! Ele vem aí! Vamos, levanta-te! Força! É a tua vida que está em jogo! Vá, pé, caraca! Tira bem esse cu do chão! Rápido, meu velho, rápido! O cavalo lá faz um esforço tremendo, insuportável, e, numa espécie de milagre, lá se consegue pôr em pé, mesmo antes do veterinário e do dono entrarem. O veterinário lá olha para o cavalo e diz: meu Deus, não acredito, parece que está bem melhor, afinal já não vai ser preciso abatê-lo. Completamente fora de si, contentíssimo com a notícia, o homem grita para a mulher que estava fora do celeiro: mulher, mulher, o cavalo melhorou, já não o temos de abater, vá, vamos, temos de comemorar, vamos matar o porco. Opa, The Freaky Moment, muito bom como sempre, é sempre um espaço de intelectualidade e excelência, esta brilhante piada semanal, pronto, que nos deixa sem palavras como eu estou neste momento, e portanto, volto à conversa com os Eletras Zagreb, eles que aqui estão hoje, através do Luís Vieira, do André Davidoff e do João Cardoso, e falávamos há pouco do vosso álbum. EP, pronto, vamos-lhe dar este nome. E gostava de te perguntar também quem é que fez esta tão interessante capa, porque é de facto gira, bonita, como diz o Ricardo. Linda. Nos e-mails. O desenho é feito por uma amiga minha, que é a Isabel Boesa, que neste momento está na Suécia. Mais um elemento exterior e estrangeiro. Pumba! Mais uma coisa. E portanto, esse desenho, o desenho original não era bem assim, tinha outras cores, eu é que depois inverti na cor. Ela fez o desenho a vosso pedido? Ou... Não, não. Ou ele já estava feito, vocês adaptaram algo? Sim, o desenho já existia e eu gostei bastante. Interessante, já existir. Quer dizer, imaginei logo aquilo como uma capa de um possível álbum. E tanto que assim foi que se tornou realidade, não é? Muito bem. E porque é que o vosso som, e esta aqui não me sai da cabeça, é parecido? Pronto, já estou a dizer, pronto. Não, mas chega daqui para o pé do microfone. Porque acho que isto, a culpa disto deve ser tua, certeza. Não. Este som, o vosso som é parecido, dizem vocês, e passo a citar: com uma baleia que dá à luz, fim de citação, e... Porque é que gostam, e passo a citar novamente, de canários, papagaios solitários e lobos gritantes. Fim de citação mais uma vez. Porque uma baleia que dá à luz e canários e papagaios e por aí fora. Quem é que se lembrou disto, cara? Só para consta, eu não fui. Então foste tu, André, de certeza. Sim, porque foi. Porque isto tem para aqui animais a dar com pau outra vez. É uma panca tua. É uma zoofilia do Carvalho, diz aqui o João. Muito bem, muito bem. Sempre aqui temas interessantes. Marina, só para que saibas, já há muito a ti. E agora manda aqui um bocadinho para cá. Temos direito a tudo com os eletras à greve. Não, mas explica-me, não se safam desta. Bem, eu... Aquilo, isto que está para as pessoas que nos estão a ouvir, desculpa lá interromper-te, André, está no Facebook da banda, esta simpática e deliciosa descrição, digamos assim. Mas continua, por favor. Aquilo foi muito simples, foi uma coisa muito espontânea que eu nunca pensei que... Que eu fosse ver, não é? que se tornasse tão famosa, porque toda a gente está sempre a citar isso e pronto. Aquilo foi porque, pronto, eu estava a preencher a informação do Facebook da banda e tinha escrito qualquer coisa sobre a banda e foi o que me lembrei na altura e não sei, porque talvez tenha um livro qualquer lá na estante sobre os animais, ou uma enciclopédia qualquer, olha, vai, papagaio. E depois imaginei um lobo a gritar, era uma coisa gira, eles não gritam vivo, mas imagina um lobo a gritar com um lobo. Estou a imaginar agora, estamos todos a imaginar agora um lobo a gritar. Imaginem. Eu queria também era, epá, isto é fenomenal, uma imagem excelente me ficou agora aqui na cabeça. Agora quero imaginar como é que vocês, estando aqui hoje sábado, dia 17 de março, às 8 da noite, neste momento já são quase 10, vão tocar ao Teatro Reflexo em Sintra daqui a 5 minutos, mais coisa, menos coisa. Portanto, de Benfica para Sintra vocês vão saltar isto, porque este programa é gravado em direto, né? Pronto, façam confusão, pessoal. Façam confusão. E até nem a segunda vez que eles vêm cá, nem é nada. Nada disso. Não, isso. Aliás, o Ricardo já está em Sintra. Lá está, brilhante fio de pensamento aqui por parte do Luís. Eu não ia dizer nada. Eu já estava a pedir desculpas ao pessoal, como cheguei um bocadinho atrasado. E lá de volta dos travesseiros e das queijadas, ele é que sabe, e nós aqui a passarmos fome na altura do jantar. O que é que podemos esperar deste concerto daqui a 5 minutos? Para além do vosso atraso, obviamente. Um concerto tão bom ou melhor do que o showcase que vem a seguir. Ah, lá está. Ui. Eles têm de se ir embora e ainda vão fazer um showcase fantástico aqui, como o João nos está a dizer. Pronto, então, já que não vou adiantar muito mais sobre o Teatro Reflex, já eu vi, têm mais datas agendadas para um futuro próximo? Sim, nós, durante os próximos concertos, vamos estar a tocar com os nossos amigos Nine Live Cats, porque eles, pronto, vão lançar o EP deles em breve. E nós vamos estar a tocar com eles. Vamos ter duas datas em abril, até agora confirmadas, pronto, uma no Music Box e outra na Faculdade de Farmácia. De Farmácia? Sim. Okay. E precisamente também no Clube Ferroviário no final de março, também com eles. Vamos ver as meninas da Farmácia, não é? Vai ter de ser, né? Pronto, falando em concertos, quero perguntar-vos, em jeito de conclusão, para o futuro, se é para continuar a conquistar os portugueses e os palcos portugueses, ou se prevêem uma possível saída para o estrangeiro? Não prevemos, desejamos. Desejamos, sim. Digitalmente, acho que já está tá a acontecer, portanto, nós temos tido alguma atenção, portanto, dos médias, portanto, exteriores, portanto, Alemanha, Bélgica, França, Espanha, tudo. mecânico. E Rússia também, né? Gostavas de voltar à Terra Natal para tocar lá? Sim, sim, sem dúvida. Acho que pronto, qualquer banda tem que ir tocar ao Japão e à Rússia. Os grandes mercados, não é? Os grandes mercados. Sim. E pronto. Vamos ver. Acho que também me arrebentar agora com o novo primeiro-ministro. O novo repetente, vá. O novo, sim. Repetente. O novo. Não estamos a falar de política. Ui. Estragar a entrevista. Vi aqui um atrito. Bem, vamos então largar estas questões que não dizem tanto respeito ao TFA. Talvez um dia destes. Porque isto não é sério, isto está tão mal que um dia destes falamos de política, que é bem melhor do que o que eu faço aqui todos os dias. Todas as semanas, aliás. Portanto, vamos passar para a última escolha musical que os Ileta Zagreb nos trazem. Neste caso, Dexter com Piano. Isto que é trazido por quem? Vocês os por três? Mim, João. Por tu, João. Exatamente. Muito bem. Por tu, João. Olá, tu queres ver? Opa, tenho de largar estas substâncias. Portanto, por ti, João, Dexter Piano. E mais uma vez, a tão pergunta original, e a tão original pergunta é mais isto. Porquê, não é? Porquê que tu trazes Dexter? Reflete agora um bocadinho o que ando a ouvir. Isso faz parte de uma coletânea, que é o Hi-Hat. E... acho que está justificado. Está justificado, portanto vamos refletir então. Sim, mas é mais ou menos agora o que ando a ouvir. E pronto, achei por bem trazer uma música das coisas que eu ando a ouvir ultimamente. E Dexter faz parte desse lote. Desse lote de coisas que andas a ouvir recentemente. E portanto vamos então refletir, como o João nos pediu, ao som de Dexter Piano. A seguir vem o brilhante, grande showcase acústico deixado aqui pelos nossos amigos Eletra Zagreb. E depois, por fim, infelizmente, as despedidas. Então, até já. E chegando ao fim, é verdade, porque o que é bom não dura para sempre, já dizia o poeta. Vamos então a este showcase acústico para sempre prometido por estes nossos amigos aqui hoje. Esta primeira chama-se, posso desde já adiantar-vos, Nympho Boys, uma música com cerca de um ano, diziam eles, excluída dos lançamentos da banda a nível de trabalhos, no entanto, para sempre amada. E a prova disso é que a vão tocar aqui hoje. Ora, ou seja, simplificando a coisa, porque não ouvi-la em vez de me ouvirem a mim a falar, que é muito mais interessante. Nympho Boys. Nympho Boys. You know I love you, Gator. You know I love you, JC. You stand there before me. It feels like exit. You know I love you, Katie. You know I love you, JC. You stand there before me. It feels like exit. I'm walking around. It never goes down. It's never too late to love someone. I'm walking around. It never goes down. It's never too late to love someone. To love you so. To love you so. To love you so. All the girls still love. See, all the girls still love. All the girls still love. Girls are simple. Hard to find your toys. The nympho, the girls are smarter than them. The nympho boys, they go away. They go away. Go away. Go away. Go. Go away. E ouvimos Nympho Boys, esta primeira grande, grande música aqui no nosso showcase acústico protagonizado pelos Eletra Zagreb, hoje em estúdio, hoje no TFA. Sem mais merdas, pronto, vamos dizer assim, é? Sem mais porcarias, vamos então para a Pretória, a segunda música que eles nos trazem aqui hoje. Ah, e tão bem que vai saber, antes da despedida, obviamente. Portanto, pessoal, partam uma casa, ok? Ah, vamos a isso. Eletra Zagreb. It's 11 o'clock in the morning, but I can't see you in my bed. Together we play games of glory, when it's ups and downs, well, you know it. Perhaps we love euphoria. The weather is great, we enjoy Pretoria. The weather is great, we enjoy Pretoria. Roller coaster, oh, oh. Just one. wanna have fun. Then it's sunny days, then it's whiskey on a throne. To give me these days of glory, when it's ups and downs, well you know it. Perhaps we love euphoria. The weather is great, we enjoy Pretoria. The weather is great, we enjoy Pretoria. Roller coaster, roller coaster, roller coaster, roller coaster, roller coaster. Coaster, roller coaster, roller coaster, roller coaster, roller coaster. Hey yo, Pretoria, pá, muito bom. Última música do nosso showcase. Última vez que ouvimos os Electa Zagreb, portanto, vamos aproveitar para lhes dizer um adeus. Andrei. Espero que tenhas gostado. A mesma coisa se aplica ao Luís e, obviamente, ao João. Portanto, safa-te que o microfone tens à frente, ao João. Só para me dizeres um adeus, digamos assim. Aí está ele. Volta, Luís, a mesma coisa para ti. A toda a malta que está lá em casa. Um beijinho grande. Um beijo grande e um forte abraço para toda a malta, ok? Abreijinhos. Pá, pronto, olha, o meu obrigado por terem vindo, foi um prazer. Nós cá nos ouvimos para a semana, já sabem como é o negócio. Até lá, acompanhem o Facebook aqui do TFA, acompanhem também e digam coisas estúpidas para o e-mail tfa.stfm@gmail.com. grande abraço, e agora aqui fica, porque não, o vosso momento zen. O momento zen. A prática leva à perfeição. Excepto na roleta russa. This town ain't big enough for the two of us. The Freaking Alternative. A tua única alternativa.